Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta em mais uma semana desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui da EA Sports em Vancouver. Porra, e junto comigo, o time completo aqui. O que, que foi que vocês estão rindo aí? Nossa, dentro de Tasmânia. Ficou igual o Thais, né? Gostei. Já temos o time completo hoje aí, começando com ele, que é meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, cara. Igor, agora barbinha feita, né? Tirou aquele bigodinho safado que você tinha aí. Vocês não estão vendo que é só áudio, essa porra, mas tiver, joga esse daí quinta-feira, vocês vão poder ver. Um dia eu fui arrumar, aí eu errei de um lado, aí fui ajeitar do outro, aí fui ajeitar do outro, aí ficou assim no final. Ficou o bigodinho do gameplay. Aí eu acabei ficando raspando tudo. Acho que todos nós já estivemos aí nesse lugar. Tá com a gente também ele, programador, lá na EA Motive, em Montreal, meu amigo Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Me dá motivo. É, rapaz, as piadas com a Motive não param, todas elas sem graça. Pelo menos vocês estão falando a Emotive, né? Não, eu falei isso, até agora você é um cara motivado. É isso aí, rapaz. Tem que contar mais pra gente de tudo que acontece lá na Motive aí na próxima oportunidade. É, na próxima, talvez daqui uns 4 anos, depois como é que é. Na próxima vida, né? Tipo. Podcast 400, Fernando Seco revela tudo. E vocês já ouviram a voz dele aí também, o meu amigo game designer aqui nos jogos da série FIFA na EA em Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bem, Rafa? Beleza. Beleza? Acordado? Acordado. Faz tempo. Isso aí. Então a gente vai fazer um episódio pra vocês aqui, PodQuest 219. Bem legal, com assunto interessante e muita coisa pra gente discutir. Então vamos demorar não? Vamos começar? É agora. Começando daquele jeito, né? A gente vai falar com vocês o que a gente tem jogado, feito, assistido, se é que tem alguma coisa para comentar. Eu posso começar dizendo que FIFA 18 sai essa semana, os produtores já estão jogando em casa para testar e eu tô, cara, muito empolgado e querendo mesmo que a galera experimente o jogo desse ano, porque eu acho que é o melhor FIFA que a gente já fez. Rafa Kunen também tem uma cópia, né? Tá experimentando aí, jogando Journey, etc. Quer falar pra gente, como eu sou sempre suspeito pra falar de FIFA, quer falar pra gente o que você tá achando aí? Você não se importa. Cara, eu tô gostando muito. O gameplay, ele tá muito bom. Você tá muito gostoso de jogar. Tá cada vez mais fácil, né? De jogo se parecer com um jogo de verdade. As animações estão muito melhor, se conectando mais. Tu percebe que a transição de uma pra outra, assim, ela é muito mais orgânica. O jogo se parece muito mais um jogo de futebol de verdade. E é fácil fazer coisas que tu vê num jogo de futebol. O jeito que o cara domina a bola e gira já passando, sabe? Coisinhas assim que não dava pra fazer antes, sabe? Que era o que te dizia, pô, é, realmente, eu tô jogando um videogame, então eu tenho que respeitar as limitações do videogame. Isso tá cada vez menos assim, sabe? Obviamente não é perfeito ainda, mas tá chegando lá, sabe? Tá muito, muito gostoso de jogar. Tava te falando outro dia, eu te mandei uma mensagem que eu não sei porquê ainda, mas tá muito bom de jogar esse ano, tá ligado? É. Eu tô começando a perceber, são essas coisas, sabe? São as animações dos bonecos em si, mas como ele responde com a bola, como ele responde a outros jogadores, como ele responde em como ele mata a bola e o que tu quer que ele faça depois, sabe? Esse tipo de coisa tá muito bom de jogar, assim, tá muito gostoso. E o Journey em si tá fantástico. Quem joga pelo Journey em si, se prepara, porque tá... Tipo um amigo meu. Ele tá melhor em vários sentidos. Pelo menos até agora. Tem muito mais história inserida, sem comprometer as partes de gameplay mesmo, né? Porque o FIFA Journey ainda é um jogo FIFA. Tu ainda joga futebol todo jogo, tem que treinar e jogar todo jogo toda semana, respeitando o calendário real. Isso ainda tá lá, tu tem que jogar. É, mas uma das críticas que era feita do ano passado, que eu acho que era justo, é esse ritmo entre cinemática e gameplay, né? Tinha muito cinemática no começo, depois tinha um pedaço que era muito gameplay, você ficava sem a história andar pra frente. E a gente tentou endereçar isso esse ano. menos, sim. Pois é, daí, depois de cada partida tem alguma cutscenezinha, é quase um reward, assim, né? Tu jogou a partida, tem alguma coisa comentando, né? Se tu ganhou ou não, às vezes tem comentários. Nem que seja alguma coisinha assim, de feedback. É como se fosse a história dando um ok, é, a gente ainda tá aqui, sabe? Ainda tem isso, né? A cada poucas partidas tem um beat maior, de algum drama, alguma coisa assim. Tá muito legal, assim, valores de produção, foda. Se continuar o mesmo ritmo, 3 vai ser destruidor. Nem me fala de 3 ainda, meu amigo. Olha, eu tenho uma ideia, hein? A ideia é de graça, né? É claro. O 3 vocês têm que fazer com o Edmundo. Aí vocês fazem um GTA dentro do FIFA, você sai pegando todo mundo, assim, sabe? Aí é o Alex Caçador mesmo, né, senhor? Fazendo juiz ao nome. Curiosidade sobre o Journey 3, que, é claro, a gente não pode falar nada aqui, mas o processo de você desenvolver um jogo com cinemática, ele é complexo. Uma das primeiras coisas que a gente faz é, claro, tem um script escrito, né? E a gente grava as falas dos personagens como placeholder, né? Pra que esse áudio possa ser usado pros artistas que vão fazer a parte de pré-visualização das cenas. E aí, essa semana, eu participei da leitura do script, onde a gente gravou, fez o voice acting, só os desenvolvedores mesmo, assim, de várias partes, né? De vários personagens que vai ter na terceira temporada. E aí, eu gravei alguns desses personagens, não posso falar quem eles são, pra não confirmar ou negar que eles vão estar presentes, mas foi bem divertido, assim. Cada um fez vários personagens, e a gente leu o script, assim, gravando, pra poder ajudar o pessoal que vai fazer previews. E aí, foi bem divertido. Legal você ser isso, né? Na Bayer, a gente usa text-to-speech pra placeholder. Aí era muito legal, era assim: Pathfinder, you arrived here. Please help us. Pathfinder. Seco, eu vou dizer que alguns dos desenvolvedores que fizeram a leitura lá parecem com isso daí. Não é muito diferente, né? O mais legal é quando o text-to-speech começa a ler os acentos e as pontuações, né? Uh-huh. He is here! Exclamation mark. Oh my god! He is going to kill us! Exclamation mark! Exclamation mark! Exclamation mark! Quote! New line! Cara, eu já ri tanto sobre isso, cara. É muito legal, cara. É muito bom. Pô, aí, vou dar essa dica aqui, cara. A gente vai fazer assim da próxima vez. E aí, então, eu tenho passado bastante tempo em casa já jogando FIFA 18, testando vários modos de jogo com a galera. E o lançamento tá se aproximando aí. Dia 29 é a data oficial, mas tem várias versões do jogo que deixam você jogar antes. Tem a assinatura do EA Access também, que já deixa a galera jogar antes no Xbox e no PC, já estão jogando. Cara, a gente diariamente tem um relatório de tudo que o pessoal fala nos fóruns e no Reddit, que o nosso gerente de comunidade manda pros produtores. É sempre muito interessante ler e ver as pessoas, às vezes, identificando, sabe, pequenas features que a gente colocou ali no jogo, não foram anunciadas, mas o cara percebe que aquilo tá fazendo uma diferença grande na experiência, igual o Rafa falou de algumas delas aí. E aí os jogadores lá fora também conseguem perceber isso, é muito gratificante pra gente ver o resultado desse trabalho. Vou continuar monitorando, né, vendo como é que tá essa recepção e jogando bastante FIFA 18, principalmente agora no começo, que a galera é meio noob, aí eu tenho chance de dar umas goleadas aí do FUT e me aposentar no alto. Vamos ver. Dá uma goleada. 1-0. Aí, 1-0. Goleada. Chuva, filha da porra. 3 pontos, né, cara? Tudo vale 3 pontos. E aí, Rafa Cunha, você tem feito mais o que pra contar pra gente? Tenho jogado FIFA, tenho jogado Divinity. Divinity Original Sin 2. Já não é mais Original Sin, né? De um ter melhorado, pô, o nome, pelo menos, não. Caralho. Divinity Not So Original Sin. É. Tá bem massa o jogo, cara. Pra quem gosta desse RPG por turno, tá bem legal. É bem legal, né? Um jogo bem bom. Você tá jogando online com alguém, Rafa? Não, tô jogando sozinho. Eu vou jogar o Game Master Mode com dois membros da comunidade, que combinou lá no Google Plus. Tô jogando com eles, eu acho que o Guilherme vai jogar também, se ele confirmar. É, se eu tiver tempo, né? Quer dizer, então, que patronos do podcast que tem acesso à comunidade do Google Plus foram convidados pra uma sessão de RPG no Divinity Original Sin 2, mestrada por Rafael Conan, é isso mesmo? Nada demais, mas é. Cara, que ó, se eu fosse vocês, eu corria lá no patreon.com/podcast aí, ó. Que pode vir depois disso, cara? Qualquer coisa, hein? Imagina, treinar futebol com Guilherme Lopes. Ou aprender técnicas do Kama Sutra com o Fernando Seco, cara. Pode acontecer. Não. Ou ainda participar dos streams técnicos de Igor de Castilho, das ferramentas que ele usa na arte, olha só. É legal que o Igor é o sériozinho, né? Todo mundo se fode, o Igor é normal e todo mundo é uma trolha, né? Não, só você que é a trolha, Seco. Fora o Original Sin 2, mais alguma coisa que você tá jogando aí? Cara, eu tenho jogado uns joguinhos no Steam. Eu acho que já falei na semana passada que é o 3030 Death War Redux, que é muito foda. Isso. Saiu também Hit Signature. É um jogo feito por um Francis... Esqueci o nome dele agora. Francis Underwood? Não, também não. Mas é um cara que fez o Gunpoint, ele tem esse Hit Signature que você tá fazendo, foi, sei lá, faz uns 2 anos já. Bem legalzinho também, é jogo de entrar em naves espaciais, estações espaciais, assim, tu pode pausar o jogo a qualquer hora, tu pode usar vários gadgets, assim. Eu tô curtindo, vale a pena, o jogo é barato também, é bem divertido. Eu vou jogar Hit Signature com certeza, cara, é um tema que me fascina bastante. Eu até perguntei pra você se você já tinha experimentado, que você é meu filtro, né? Você sabe que é o filtro do Steam, esse chama Rafael Cury. O problema é que você gosta de muitos jogos, então não ajuda muito a filtrar, porra. Mas tudo. E o Igor de Castilho, da massa, tá jogando, assistindo ou fazendo o que que vale a pena falar? Fora se protegendo da heat wave, da onda de calor que está assolando não, Montreal. Não, esse calor todo, cara, não dá vontade de fazer porra nenhuma, velho. Tô só não, né? Assistindo Rick and Morty, as coisas que eu já tava assistindo. Nada novo. Nada excepcional essa semana. E você, Fernando Seco, como é que aguenta aí a onda de calor, cara, em Montreal, que é sinistro? É difícil, cara. Existe uma tecnologia chamada ar-condicionado. Ainda bem, hein? E água, hein? Uma tecnologia antiga. Você pode usar água pra se resfriar. Não, dá foda. Todo ano tem uma semana em Montreal que a umidade é pico, assim, com 30 graus, e aí parece uma panela de pressão. Aí nesse dia é bem difícil fazer qualquer coisa. Teve até a maratona de Montreal, que ia ser hoje, foi cancelado, porque tá absurdamente quente. Uhum. Você tava me dizendo que o governo sugere, né, que as pessoas não façam exercício ao ar livre, porque pode passar mal fácil, né? É, passa mal porque como você não consegue transpirar, vai aumentar muito essa pressão, né? Então você pode ter um monte de probleminha cardiovascular quando é muito quente. Que sinistro, cara. A maratona foi cancelada, né? Tinha uma maratona... É, vai ser semana que vem, Semana que vem vai estar menos 15, daí vai ter maratona. Pra compensar, assim, né? 50 pra em menos 15. Em uma semana, cara, pode variar dessa forma. Isso aí é impressionante. É bizarro, né, cara? É só porque o Igor tá aqui. Antigamente não era assim, velho. O Igor veio aqui e estragou tudo, velho. Ele trouxe. Não é o aquecimento global, é o Igor. Igor, hoje em dia dá pra gente fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa, tá? Se tiver uma conta de Twitch, né? É, Twitter, você pode fazer o que você quiser, meu. Uma conta de Twitter, criar uns blogs falsos. Aí, os URL que estão disponíveis aí. Os brog. Cara, eu queria compartilhar de um anime das antigas que eu revi ontem, cara. É muito massa, cara. Chama Dragon Ball Z. Porra, de liagem, nem tanto. Chama World Break, Aria The Curse of a Holy Swordsman. É um nome meio bizarro. Uh-huh. Mas enfim, cara, ele tem uma premissa muito, muito interessante que, pra variar, é um shonen, então é um cara que tem um monte de moleque que é ele, assim. Mas a razão é que ele tem uma escola, pra variar. E esse moleque tá nessa escola que é pra pessoas que, tipo, tem Awakened. Awakened é quando o cara reencarna, sabe? Daí eles fazem um negócio lá e descobrem, você foi a reencarnação de um herói, então você vai entrar nessa escola pra treinar pra ser um herói. Aí tem um monte de gente assim, na outra vida foi isso, aquilo. E esse cara não lembra nada, assim, sabe? Daí tem uma hora assim que ele encontra uma menina, daí ele lembra que ele teve uma relação com ela, mas não é clara. Daí outra menina vê ele e ela acha que teve uma relação com ele. E fica uma coisa assim que todo mundo diz, não, todo mundo só reencarna uma vez, assim, raramente reencarna mais de uma vez. No decorrer da história, assim, o moleque vai tendo déjà vu, assim, e flashback de coisas das outras vidas dele, assim. Então, toda vez que ele tem um déjà vu, é como se ele desse um lock num poder, assim, sabe? Ah. Só que eu gosto muito da maneira com que a história é contada, assim, porque... Bom, ele é um desenho bem estúpido, assim, sabe? Se pensar, assim, porque é um moleque e, tipo, todas as mulheres querem ele, porque ele é o fodão. Eu gosto, assim, que eu consigo ver um jogo muito bacana sendo feito, assim, sabe? Aham. Tipo, você tá indo, daí acontece alguma coisa e se você, sei lá, prestar atenção, analisar o que tá acontecendo, você consegue dar um lock nesse poder, assim, sabe? E vai escalando, assim, um level Dragon Ball Z, assim, pra caralho, assim, sabe? Até o final do negócio. E o final tem um twist bem bacana, assim. E o nome é World Break. World Break, é. É tipo, se assistir os 12 episódios, é tipo umas 2 horas, assim. Então, sábado à noite, eu sentei e fiquei vendo diretaço, assim, sabe? Uhum. É um bom passatempo, assim. É bem divertido, assim, tem umas piadas boas, assim. Eu acho que o plot daria um jogo foda, assim, sabe? É, eu achei interessante você falar que poderia ser a inspiração pra um videogame. Bem interessante, é, cara. É, eu acho massa isso. Uma recomendação aí, até. Eu acho que o Rafa ia curtir pra caralho. O Gilead, não sei, tem muita menina fofinha no desenho. Você não ia gostar muito. Não é minha praia. Ah, e a mais eu joguei um pouco mais do Mario. Mario Rabbids Kingdom Battle. Cara, uma coisa só que me irritou, assim, você não pode trocar o líder, né? O Mario sempre tem que ser o líder. Mario, né? Pois é, a Nintendo deve ter travado um monte de coisa. Puta, cara, porque hoje eu vi o time perfeito, assim, sabe? Uh-huh. Que é o Rabbit Mario, que ele tem uma 12, destrói área, ele dá voadora. Ele dá voadora com fogo, assim. E aí, cara, eu tweakei meu Luigi, que é um pra ser o máximo sniper awesomeness Sim. possível, assim. Ele quase sempre dá critical hit quando ele tá em height, assim, sabe? Uhum. E eu queria um suporte, que seria a Rabbit Peach, sabe? É, mas aí não tem Só espaço pro Mario. Fucker do Mario, né, cara? Pô, uma coisa que me frustrou naquele jogo, que é bobinho, assim, mas me irritou, foi os tubos, quando tu vai entrar no tubo, dá aquele highlight feio pra caralho. O jogo é todo bonitinho, todo bem polido, e aquele highlight no tubo é muito feio, O Rafa cara. Não consegue passar por cima, cara, no highlight do Kirby, cara. Ele passou uma viagem de ônibus pra ir aí inteira falando disso outro dia. Rafa, tem um truque bem legal, assim, pra você... Toda vez que você vai apertar um tubo, pisca. Aí você pisca, aperta o botão, Fecha aí você não vai ver. É um truque bem rápido, assim, vai te ajudar. É bizarro, cara. É que nem o fix do PS4, que é um adesivo de 10 pila, de 2 pila, né? Não, é um Xbox novo. Ô, Fernando, eu cheguei num ponto nesse jogo que eu tô sentindo essa falta de profundidade da parte mais estratégica, né? Acho que a parte tática ainda é muito legal. Dentro de uma batalha, as coisas que você pode fazer ainda é interessante, ainda é empolgante. Ele introduz inimigos com poderes diferentes que fazem a coisa ficar refresca durante as batalhas. Mas a estratégia fora das batalhas, que é mais o que você tá falando, né? O planejamento macro do que seu time é e como ele faz. Isso aí eu achei... Eu realmente tô esbarrando na falta de profundidade agora. E algumas decisões como essa do Mario ter que ser o líder sempre. Enquanto que história, primeiro, ela não é nem tão importante assim nesse jogo. E dois, ela não parece requerer que o Mario sempre esteja lá. E mesmo que ela tivesse isso, você tem como passar por cima disso, né? Fazer de conta que o Mario não estava na batalha, mas de repente ele chega na hora da história, entendeu? Como vários outros jogos fazem, assim. O Persona é um excelente exemplo. O Persona 5 só pode ter 4 na sua party, mas a party inteira participa das partes de história. Tipo, chegou na cinemática, aparece os outros, entendeu? Tipo, eles estão indo atrás do seu grupo, meio que ficando na retaguarda, assim. Teria forma de você fazer isso se fosse uma questão de que, o Mario tem que estar presente nas coisas quando acontecem. Mas na briga eu queria poder misturar melhor o meu time. Tem uma outra limitação que é, tem que ter um Rabbit. E, pô, você poderia não querer, né? Você poderia querer montar o seu time com 3 não-Rabbits. Sério? Tem não parece nem um controle de balance, parece um controle de franquia mesmo, né? Engraçado. Isso, é o que parece. Não pode não ter o Mario na party. Ele tem que ser o líder, e de decisão arbitrária, entendeu? Foda-se o gameplay. Isso aí eu esbarrei um pouco também nesse jogo já, até onde eu cheguei, mas continuo jogando. Tô entre ele e o Metroid Samus Returns, que eu falei na semana passada, mas o Igor e o Seco não estavam aqui. Cara, quem tem um 3DS tem que comprar esse jogo e gosta de jogo estilo Metroid. Ele é a celebração do que é gostoso. Jogo estilo Metroid, essa é ótima. Adorei essa, Jorge. Então... Quem gosta de Metroidvanias... Quem diria, né? Quem diria? Metroid Samus Returns é um excelente Metroidvania, cara. Quem diria? Mas é a celebração de tudo que a gente gosta no Metroid. E recompensa a tua exploração de uma forma muito foda. Ele é lindo, assim, é o ápice do Metroid 2D em termos de arte. E eu tô curtindo bastante. Mecânica, eu falei semana passada, você tem agora um golpe melee. Os personagens dão um charge em você, você usa o melee pra atordoá-los e depois dá tiro. É muito gostoso de jogar o Metroid Samus Returns. Queria começar a terminar, comentar um negócio do Rabbids, que não quis te interromper. O que mais me irrita, na verdade, no jogo não é nem isso. Não é as coisas que você falou pra mim e o Rafa. Pra mim é aquela porra daquela baratinha azul na frente. Que eu acho que eu sempre acho que tá controlando o Mario, porque o Mario é o party leader. Uhum. É. Mas na verdade tá controlando a baratinha, assim, que você quase nunca vê ela, porque ela é muito pequena. Então tem um monte de puzzlezinhos sem catar moeda e tal. Às vezes o Mario esconde ela e eu não sei qual é a direção que tá indo, se erra as coisas, sabe? É, eles conseguiram fazer catar moeda ser um negócio chato, difícil, porque... É difícil, é. O seu ponto de referência, igual você falou, é um personagem lá que é um disquinho que lidera a tua party, assim. Enquanto poderia ter sido o Mario, cara. Já que ele é o líder, né? Vamos usá-lo pra alguma coisa. Eu concordo com você. Ele fez essa parte de navegação no cenário ficar mais... clumsy do que precisaria, sabe? Mais enrolada de fazer do que precisava. No início do jogo, principalmente, quando eu não me liguei que tu controlava o disco, eu nem tinha visto o disco. É, exato. Controle... Cara, que controle bizarro isso! Eu concordo. Então, exato. É isso mesmo, daí cara. Que eu li... Daí que eu vi, pô, tá! Que o disquinho ali que eu tô controlando. Ah, agora eu entendi. Tipo, eu sabe, uns 30 eu descobri isso só no primeiro puzzle azul, sabe? Que sem pegar as moedinhas. Uh-huh. Eu ia com o Mario e errava, assim, como eu tô errando, cara? Tipo, que porra é essa? Aí até que eu me toquei, assim, que de um jeito que eu fazia com o controle, catava as moedas. De muito que o bagulho que catava as moedas, sabe? É, isso aí. Interessante, mas acho que uma próxima installment desse jogo vai ser bem interessante de ver, sabe? Eu acho que abre uma porta legal, né? O fato da Ubisoft ter podido usar as propriedades da Nintendo da forma que usaram nesse jogo. Um precedente interessante, né? É, isso aí. Eu tô muito interessado em ver o que mais que vai acontecer. Nem que seja só pela própria Ubisoft, que a gente sabe que tem uma relação muito especial com a Nintendo, vamos dizer. A Ubisoft apoiou o Wii e o Wii U o tempo todo, né? Independente do resultado. Claro que com o Wii ela foi muito bem sucedida, com o Wii U nem tanto. E agora ela tá entrando no Switch de cabeça também. E eu quero ver o que mais vai acontecer daí. Eu queria ver um Samus Wars. Olha só, rapaz. É ali o Master Chief. Como pegar uma ideia bem legal na cabeça do Giliard e destruir ela. Você tá falando cerca de um jogo de combate ou um jogo assim de dating? Dating Simulator ia ser engraçado, cara. É, engraçado é a palavra. Engraçado. Eu tô vendo pela cara de vocês e tô pensando que é bem engraçado. Eu usaria meu dinheiro nisso. Eu uso o dinheiro em coisa pior dessa. Por que não nisso? Antes de entrar no assunto principal do episódio 219, eu queria lembrar aqui de mandar um abraço e um parabéns pro meu amigo Márcio Barrios, lá do Super Amigos. Ele e a Jéssica, a esposa dele, vão ter um bebê. Márcio anunciou essa semana no podcast do Super Amigos, no Saque. Eu, quer dizer, acho que foi semana passada, mas eu só ouvi essa semana, mas não queria deixar de mandar os parabéns pra ele e pra Jéssica aí, nessa nova fase empolgante da vida onde a família vai crescer. Um abraço pra você, Márcio, Jéssica, e, cara, muito boa sorte nessa nova fase. Agora sim, parte principal do episódio 219 do podcast, a gente separou um assunto bem interessante aqui, que a gente acha, pelo menos, que vai ser muito interessante pra vocês, e ele vem inspirado por um e-mail que um dos nossos ouvintes mandou pra gente. É o Elcio Perazini Neto. Escreveu pra gente essa semana, ou já faz algumas semanas, onde ele gostaria de saber como é que é o dia-a-dia, né? Do que consiste o dia-a-dia de trabalhar em cada uma das diferentes áreas do desenvolvimento de games. E a gente também, pensando em como iria responder pra ele, o Seco teve a ideia, pô, por que não fazer um episódio sobre isso, não só sobre o programador, que foi especificamente o que o Elcio perguntou, mas cada uma das partes do desenvolvimento do jogo que nós temos oportunidade de trabalhar. E essa é a conclusão que a gente chega, né, cara? Realmente, nem todo mundo tem oportunidade de saber como que é o dia-a-dia, né? Se eu quisesse, cara, imaginar, tudo bem, o Rafael Kunen é um game designer, trabalha no FIFA, etc, mas o que exatamente ele faz, né? Ele escreve documentos o dia inteiro, ele interage de alguma forma com ferramentas que vão pra dentro do jogo, ele programa, mesmo sendo game designer ou não? Essa mesma pergunta vale para as outras tarefas, para os outros roles, né? Para as outras áreas do jogo onde a gente trabalha. Então, vamos fazer isso hoje aqui e dar oportunidade para cada um de nós quatro falar de uma área diferente do desenvolvimento de jogos e qual é nessa rotina de se trabalhar com games, como é que é um dia típico nesse trabalho. Então, Fernando, acho que era legal começar contigo, já que foi a pergunta original do Elcio também, que você trouxe o assunto pra gente. Conta pra gente um pouco como é que é o dia a dia de um programador numa BioWare, numa Other Ocean, numa Eidos, numa EA Motive. Ah, eu não faço nada, óbvio, né? Chego lá, tomo café e vou pra casa. Não no primeiro dia da semana, segunda-feira, a gente não planeja tanta coisa, é mais usado pra fazer um meio que wrapping do que a gente vai começar a fazer. Uhum. E aí, terça-feira, a gente... Normalmente, na segunda-feira, a gente conversa com o diretor de desenvolvimento, né? Que é o Development Director. Que é tipo um gerente de projeto, né? É. E aí, ele vai conversar com a gente, ó, você tem essas tarefas aqui, sua dependência com esse, vai ser com esse time, né? Porque a gente vê, você precisa de uma animação, precisa de áudio, você precisa de VFX, você vai precisar, talvez, de uma outra parte de outro sistema, de outro programador. Então, eles, você tem que comentar as tarefas. Por exemplo, você tem que fazer aim assist e detecção de tiro. Ah, beleza. Então, eu vou começar a olhar as tarefas, tentar entender o que precisa ser implementado, o que eu vou precisar pra fazer um aim assist. Daí você vê que, eu preciso de informação do game designer, de quem é o game designer envolvido. Ah, esse cara, daí você bota umas notinhas assim na tarefa. Daí, uma vez que você tá organizado, no meu caso, eu passo um tempo tentando ver qual é o estimativo de tempo pra resolver essa tarefa. Assim, você bota um valor arbitrário, que é próximo ao que você acha que vai ser, né? tempo de resolução. Normalmente é segunda-feira, a gente, a cada 3 semanas a gente faz isso. Na terça-feira eu já começo a programar, e na medida que eu tô programando, as coisas que eu sei que são necessárias, então eu já meto a mão na massa. O que eu não sei de requerimento, normalmente eu chamo o game designer na minha mesa, e a gente começa a criar os requerimentos escrevendo esse documento de implementação. Então, por exemplo, eu chego lá e falo, ah, eu tô fazendo aim assist, tá? Então, o que que é o aim assist? Vai ser só quando o cara puxa o gatilho, a mira vai travar no inimigo, tipo Dark Souls, ou ela vai ser uma coisa que vai seguir o inimigo por um certo tempo, sabe? Como é que vai ser? Daí ele, ah, eu gostaria que fosse assim, assim, assado. Então a gente começa a quebrar a ideia dele em, a gente, quantos componentes você precisa? Ah, a gente precisa do componente que faz tracking, a gente precisa do componente que faz slowdown no controle, a gente precisa do componente que faz isso aqui, eu preciso ter controle a câmera, ele me fala. Então ele, beleza. Então nesse dia, depois dos requerimentos, eu começo novamente a implementar e chamando ele e ver, ó, é assim o track control, tá bom assim a ferramenta, você consegue fazer as coisas? E a gente vai iterando, né? Até que ele tá satisfeito para aquele deliverable. Então, ou seja, o aim assist que a gente vai entregar agora, no começo, não é o mesmo que a gente vai ter no final, que vai ser vários processos de iteração. Então, para esse deliverable, a gente tem que ver o que é bom o suficiente, né? E assim por diante. E no caso, se eu tiver uma dependência, por exemplo, com animação ou com arte, o que eu faria é, chega e conversa com o pessoal de animação, ó, eu preciso de uma animação assim, assim, assada. Daí eles falam, ah, essa minha animação, desse que tá precisando, aí vai ficar pronta só daqui a 3 dias. Então vai ficar bloqueada até então, né? Então, beleza, eu bloqueio com a minha tarefa e continuo fazendo outra coisa até a animação tá pronta. E aí quando a animação tá pronta, eu uso no jogo, chamo o cara pra ver, a gente discute, dele falar, eu preciso que você exponha tal coisa pra mim, sabe, pra eu poder tweakar e tal. E ao mesmo tempo tem que chamar o game designer pra dizer, ó, a animação tá no jogo, ela reage desse jeito, tá bom ou não. Dele começa a dar feedback pra gente, o que do ponto de vista de game design é importante que a animação passe, sabe, pra aquele deliverable. Só pra o pessoal entender, talvez não fique claro aqui, quando a gente trabalha numa tarefa, você não trabalha na versão final logo de cara, que normalmente jogo é um processo iterativo e é muito impossível você acertar de cara o que você quer pra daqui a 4 anos. Então você tem que construir o produto mínimo viável, né? Que é alguma coisa que tenha qualidade, que resolva o problema pra aquela versão do jogo. E na próxima versão do jogo, a expectativa é que aquilo seja melhor. Então você vai interar de novo naquilo, fazendo aquilo ficar melhor. E assim por diante, até que em produção, o pessoal vai olhar e dizer, não, esse sistema tá bom o suficiente, a gente não precisa mais mexer nele. Então, isso é mais, tipo, mais ou menos o meu dia, assim, acho que é mais ou menos como eu interajo com o pessoal, né? Uhum. Tem um cara que chama produtor também. Por exemplo, se você tá trabalhando numa tarefa, você acha que não vai conseguir entregar, ou se descobriu outras dependências, tem que ir pra esse cara e falar, olha, essa tarefa que vai atrasar, ou eu tenho essa dependência aqui, então vamos talvez botar ela pra próxima sprint, daqui a 3 semanas, e me dá outra coisa agora pra fazer, sabe? Então a ideia é você identificar problemas que você não consegue resolver agora, meio que bota eles em hold até quando é possível, e você começa a trabalhar em outra coisa, assim, sabe? Ah, eu tô esperando uma animação do Igor, eu vou sentar e ficar brincando de tumbling com os dedos, assim, né? Até o Igor terminar. Ou dizer, ah, o Rafa me prometeu um documento, sabe? Tipo, o game design não precisa prometer nada, assim, pra você, sabe? Ele pode simplesmente chegar na tua mente e dizer, ah, eu quero isso, isso, isso. Tipo, 3 frases que ele te dá já pode dar 1 mês de trabalho, assim, de graça, assim, sabe? Enquanto isso, ele vai refinando o documento dele e refinando as ideias, sabe? Eu acho que essa interação entre os times é a coisa que eu acho mais legal e mais importante, assim, sabe? É, uma coisa que eu queria muito saber, Seco, de tudo que você falou. Você descreveu bastante o processo de implementar uma nova feature, na qual a maior parte da implementação dela tá em código. Ou seja, você vai fazer desenvolvimento de feature no seu dia a dia. O quanto você faz hoje disso versus desenvolvimento de ferramentas para que outras pessoas no time, artistas ou designers, façam a feature eles mesmos? Como é que é esse balanço hoje para você? Eu normalmente, quando eu tô trabalhando numa feature de gameplay, eu tenho que expor, pelo menos, digo, os detalhes importantes da feature pro design. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando, como eu falei, em aim assist, eu tenho que expor pro design, ah, quantos graus por segundo o elástico vai puxar, sabe? Quão lento por segundo você vai aplicar. Então, pra ele poder fazer tweaking, assim. Já tools, no sentido de fazer, tipo, editores e coisas assim, já é um outro departamento, assim, sabe? Entendi. No nosso caso, o Frostbite, ele tem uma flexibilidade muito grande de você expor dados, assim, que nem o Unreal, assim, pro design. Então, quando a gente monta gameplay, a gente já discute, ó, o que que você quer que seja exposto, sabe? Sim. Em geral, o design gosta de ter tudo exposto, assim, sabe? Fazer o máximo de tweak possível. Aí é um balanço que a gente tem que discutir, porque até como Unreal, acho que Unity também, o Frostbite, tem muito Visual Script, scripting, que você pode expor um monte de lógica pro design compor. É bacana, mas tem um drawback também, que primeiro que é um jeito de programar, e às vezes design não é tão safe assim em programar, sabe? Uhum. Depende até dos argumentos que você expõe. Uma coisa, ele bota um valor que não é esperado e quebra uma outra parte, e vira um processo que depois você vai ter que debugar e tal, né? Então... E debugar visual scripting é sempre difícil. É difícil, assim. Trabalho também bastante com gameplay e sistemas, né? Então tem um monte de coisa que também é exposta a level design. Uhum. Não é só o game designer, o level designer também faz um monte de coisa. E ele normalmente às vezes espera mais coisa, porque o level designer é mais acostumado a fazer script do que gameplay design. Então é um balanço interessante, assim, de quão poder você dá pro designer, sabe? Porque é muito bom a flexibilidade, mas ao mesmo tempo adiciona risco, assim, sabe? Claro. Então, um balanço bem legal. Não é à toa que eu perguntei sobre isso, porque quando a gente passar, por exemplo, a bola pro Rafa, eu acho que vai ser uma parte grande do que ele vai falar do dia a dia dele. E eu hoje tô nessa posição onde eu faço bastante design enquanto produtor, então eu vou deixar o Rafa falar mais da parte de design, vou falar mais da parte de produção. Porém, isso aí é parte grande do meu dia a dia, interagir com programadores que estão desenvolvendo ferramentas para que eu possa, eu mesmo, implementar features usando o visual scripting. Mas o fato de eu ter o background de programação faz toda a diferença nesse caso, porque justamente esses erros típicos que uma pessoa não muito versada em programação vai cometer quando tá usando a linguagem de programação visual, que é como se fosse um blueprint do Unreal, por exemplo, pra quem aí tá ouvindo e conhece, esses erros eu não vou cometer, ou pelo menos não a maioria deles, né? Porque tenho esse conhecimento técnico por trás pra me ajudar. E esse é um dos motivos pelos quais a área onde eu trabalho, presentation, broadcasting, é uma das áreas aqui dentro do FIFA que mais faz uso de visual scripting, comparado com áreas, por exemplo, como gameplay, onde ainda é muito mais no código que é feito todo esse comportamento. Rafa, você interagindo com os programadores e várias outras áreas, né? De uma forma bem semelhante ao que o Seco falou. Conta pra gente um pouco do seu dia a dia. Como é que é tudo que você faz, que ferramentas você usa. E se parece com isso que o Seco acabou de dizer, só que do lado do game designer, ou não, se é diferente. Então, como acho que tu vai tocar também na EA Sports, acho que principalmente dentro da EA, o papel de designer e de produtor, ele é bem, vou dizer, parecido. Ele é a mesma pessoa. Misturado. Cuida. Misturado, Inclusive, se usa o nome produtor designer interchangeable, eles estão falando da mesma pessoa, sabe? Os produtores decidiram, os designers, normalmente é a mesma pessoa, sabe? Então, o papel que a gente tem, que é o de Product Owner, né? PO, que a gente fala, que é quem vai levar a feature do início até o final, é essa pessoa, que é o responsável por não só fazer o design da feature, mas como garantir que ela vai chegar até o final no QA, o QA vai conseguir testar. E do início a gente vem, né? Qual o problema que a gente tá tentando resolver, qual a feature que a gente quer. Os designers normalmente se reúnem e sentam qual vai ser o escopo, né? O que a gente precisa pra ter no jogo? A gente precisa de feature X. Daí o designer vai ser um designer responsável por aquela feature, vai ser designer aquela feature, ele vai sentar, vai escrever uma... Ele não chega a ser uma spec em si, né? Não é uma documentação gigante, mas ela é um resumo, né? O que a gente chama de uma user story, é um resumo pela perspectiva do jogador, como isso funciona, né? Como um usuário, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Então o produtor vai... O designer, o produtor... Nesse caso, tá fazendo o papel híbrido. detalhar isso, né? Eu gosto de fazer, né? Minha carreira eu aprendi que programador gosta mais de uma lista de bullet points, inclusive tu pode fazer a indentação de dependência e se for isso, funciona desse jeito. Se for aquilo, funciona daquele jeito. Já é o if, né? Já é quase um if. Daí faz um bullet point, que é bem fácil de organizar a dependência e tal, de como tudo vai funcionar, e daí tu se reúne com um time de pelo menos um de cada departamento, né? Um designer, normalmente quem escreveu, pelo menos um programador de server, pelo menos um programador de client, pelo menos um QA e um Development Director vão sentar junto e ver qual é a complexidade de se executar isso, né? Eles vão botar lá uma estimativa de quanto isso vai custar. E não só em termos de tempo, mas em termos de várias coisas que os Development Directors vão usar para organizar o escopo do projeto. Daí isso vai ser aprovado, a gente vai fazer, daí quando vai fazer vai ser designado, né? Os engineers, né? Os programadores que vão cuidar dessa parte e o designer passa a ser o Product Owner daquela feature. Se qualquer pergunta que você tenha sobre, qualquer pessoa envolvida que tenha qualquer pergunta em qualquer parte da linha de produção, esse é pessoa que vai responder. A gente vai perguntar pra ele diretamente, não só os programadores durante o desenvolvimento, mas o QA, quando eles estão fazendo o test plan, eles vão perguntar pra ti se eles têm alguma dúvida. Sabe, o pessoal que faz a ferramenta de teste automatizado vai perguntar pra ti sobre as coisas, vai querer saber sobre as coisas. Então, tu é responsável por isso e isso tu tem que entender muito daquela não só usar o aim assist. Ah, aim assist, quando tu aperta o gatilho, a mira vai e deu. Sabe? Pé na mesa, close Excel, done. Meu trabalho aqui está pronto. Sabe? Daí, o programador resolve isso. Sim, o programador resolve, mas ou tu vai dizer pro programador, ele vai fazer do jeito que ele quiser, que às vezes, esse é a solução. Porque às vezes, o problema que você tá tentando resolver, ele é muito mais um problema técnico, e o programador vai saber resolver isso melhor que tu. Sabe, às vezes a feature em si não é uma feature de gameplay que precisa do design. Mas isso é mais exceção do que regra, né? É muito mais exceção do que regra, né? Ou seja, indo pro dia a dia, isso foi planejado, a gente começou a desenvolver hoje. Então o dia a dia passa a ser assim, né? É conversar com os programadores sobre o processo, quanto tempo eles acham, se eles têm toda a informação que eles precisam, não, que é mais importante. Se não, ele vai dizer, eu preciso de arte, dessa parte de arte aqui. Mas por enquanto eu posso usar um placeholder. Daí ou eu mesmo faço placeholder, ou eu peço pra um artista fazer um placeholder rapidinho, ou depende da coisa, tá o programador usa um placeholder que ele já tem ali, sabe? Daí, mas pra poder entregar no final, vai precisar de uma arte. Então eu vou falar com o DD de arte, né, com o Development Director da parte de arte, dizer que eu preciso dessa arte até a deadline do projeto, ou até antes, né, pro programador poder usar esse asset lá. Dependência de outros departamentos pode ter, por exemplo, se a dependência de server, a parte de servidor tem que estar pronta antes da parte do cliente. Então, a negociar isso, o programador de cliente vai fazer outra coisa enquanto eu negocio a dependência do programador de server antes, sabe? Isso é a parte mais produtor de quando se desenvolve, mas é igualmente importante. No início eu achava meio estranho, porque eu nunca trabalhei assim, né? Eu era o produtor e o designer sempre foram coisas totalmente separadas. Mas agora faz todo sentido pra mim. Agora eu não acho mais tão estranho assim, porque faz todo sentido a mesma pessoa que entende mais sobre a feature do que qualquer outra, sabe? Então faz sentido ela saber as dependências, poder negociar dependências e ver essa parte do jogo entregue até o final. Às vezes tu vai chegar uma parte e o programador vai te dizer, não, cara, essa parte não vai funcionar por causa de XYZ, que é uma dependência talvez técnica, uma dependência lógica talvez, ou talvez é assim, não é assim que a engine funciona, a engine não é capaz de fazer isso. Dá pra fazer a engine ser capaz, mas daí o escopo já é outro. Aí explodiu a estimativa. Exatamente, a estimativa já é outro. Depois, então como é que a gente vai fazer? Vamos voltar pra mesa e vamos tentar replanejar isso, né? E se for desse outro jeito, dá? Daí dá pra chegar num compromisso, talvez a solução seja simples. Talvez uma mudança pequena torne o negócio muito mais simples, sabe? Talvez uma mudança pequena que o jogador nem vai perceber, tu recupera dias de trabalho, sabe? Tem bastante coisa, decisões de design às vezes tem que ser feitas on the fly, assim, pra não bloquear, sabe? As coisas não vai funcionar, não vai funcionar. Então, vamos tentar B, então. Daí o programador faz B. Pô, B ainda não tá ideal. Então, fodeu. Vão ter que achar uma C, sabe? E esse tipo de coisa às vezes acontece. E isso é bem colaborativo, sabe? Tem programador que se empolga muito mais, que eu imagino que seja o caso do Seco, em desenvolver isso junto com o designer, sabe? Em propor soluções, em tentar chegar num acordo, assim, comum pra que a feature seja o melhor possível e ainda seja factível de terminar. E tem programador que é mais, tu diz aí o que tu quer que eu faço, sabe? Assim como tem designer totalmente diferente, tem um designer que é mais programador e tem um designer que não faz a mínima ideia do que é, sabe? Tem programador que também que é assim, sabe? Que se interessa e até entende, pode colaborar muito mais com a parte do design, e tem aqueles que não, cara, eu sou puramente um engenheiro, tu me diz o que é que tu quer que eu faça, sabe? Isso tem bastante de diferença. Ô Rafa, como é que você gerencia recurso remoto? Tipo, programador lá no Japão. Nossa! Eu tive exatamente isso. No início desse projeto, uma feature que eu tava fazendo, a gente tava sem capacidade pra fazer aqui, porque tinha outras que eram high priority, que tava usando todo o nosso scope. E daí um programador que tava no Japão, eu tive que trade diariamente com ele. Não só o funcionário é o teu principal inimigo, sabe? Porque enquanto tu tá indo dormir, o cara tá começando e vice-versa. Daí, às vezes, o cara te manda uma shelf lá, né, no Perforce, dizendo, que tá as minhas mudanças pra tu testar, porque ele não vai botar isso na branch enquanto não tiver certeza que é isso que a gente quer, né? Daí, ele fez a shelf e esqueceu de botar o arquivo. Pronto, é um dia perdido. E mesmo quando ele lembra, né? Toda a iteração, a gente tá falando de uma iteração muito próxima aí. O Seco falou, design vem na minha mesa, a gente senta, descobre como é que são os requisitos do M-Assist e tal. Imagina cada exchange, né? Cada troca de informação levar um dia pra acontecer. Pois é. É o que acontece quando você tem alguém num fuso horário totalmente diferente do seu. E aconteceu que daí esse cara agora que tava no Japão agora trabalha aqui, isso, né? E a gente foi do dia pra noite, assim, a diferença de resultado, né? E joga no nosso time, né? Sim, joga no nosso time. O Rafa já recrutou o cara pra jogar no nosso time. Eu acho que todo mundo aqui trabalha remoto, né? Acho que não tem mais nenhuma empresa grande que não tenha um par de desenvolvimento que é feito remoto em um outro estúdio. Eu acho que a parte mais difícil é você realmente separar o conteúdo, tipo, a parte mais difícil e mais esperta é o que você separa pra um grupo que vai trabalhar à distância, né? Que tipo de conteúdo você consegue alocar pra uma equipe que tá num fuso horário diferente, que eles conseguem se resolver o mais rápido possível sem interferir com o resto, né? Por exemplo, se tem uma animação que precisa de um programador, que um programador precisa de uma animação, isso é um conteúdo que não dá pra botar num fuso horário diferente. Agora, se você tem um conteúdo que, ah, essa feature inteira eu consigo resolver com essa equipe separada e ele só me entrega uma parte, é quase um módulo, assim, esse é o jeito, acho que é um dos desafios, assim, de lidar com outsource. Tem coisas tão simples que ficam tão difíceis remotamente, tipo, você tá falando com alguém na tua mesa, sabe? Tu aponta, ah, tá vendo esse negócio aqui? Sabe, apontando pra tela, mas pro remoto é tão difícil, tá vendo esse negócio aqui? Não, é muito complicado. Tu tem que fazer share screen, sabe? Tu tem que ter um programa de share screen que tu consiga apontar, que tu consiga desenhar na tela, sabe? Tipo, é um layer que tu chama o cara que tá do teu lado, cara, tu chama o cara mostrando na tela, tu resolve na hora, sabe? É complicado. Ah, depois a gente pode fazer um roundup sobre isso. É, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre outsourcing, cara. E eu estou prevendo que Igor de Castilho vai também tocar em assuntos como outsourcing, como dependências, né, entre departamentos e o quanto um artista participa do processo de design do jogo. Eu tenho muita curiosidade em saber disso, porque eu já, nas diferentes empresas que eu trabalhei, eu vi diferentes níveis de iteração e de colaboração com o departamento de arte. Eu já vi o departamento de arte ser usado como simplesmente um provedor de assets, fábrica de modelo e textura. De nave. E o arranjo que eu gosto muito mais e que a gente aplica aqui é um arranjo muito mais colaborativo. Então, Igor, conta pra gente, por favor, como é o dia a dia de um artista na indústria de games de acordo com a sua experiência. Eu achei engraçado algumas coisas que você comentou que são bem parecidas com a forma como eu gosto de trabalhar também, que é, no começo a gente não tem muito contato com a engine, né, quando tá começando, e você tenta resolver tudo no seu programa de 3D, por exemplo, sabe? E uma coisa que eu tenho feito cada vez mais é trazer direto isso pra engine. Então, se eu vou modelar, seja uma cadeira, eu trago uma caixa, exporto uma caixa pra engine, e eu tento descobrir a proporção adequada, sabe? E eu vou fazendo isso o tempo inteiro, assim, sabe? Então eu modelo mais ou menos um pouquinho, já jogo de volta pra engine, já vou testando, duplico aquilo em volta de uma mesa, que seja, né, uma casa de cadeiras, e eu vejo como se comporta a repetição daquele asset, volto pra engine, modifico e já percebo, vou precisar de uma variação, não vou precisar de uma variação. Então o processo fica muito mais você direto com o jogo, né, e não com o produto de arte, assim. Porque muda muito, assim, sabe? Tipo, o shader que você tem num software como 3D Max ou até num umas coisas mais real-times como o Marmoset não é o que você vai ter no jogo, sabe? Eu vejo muita gente produzir o asset, bota blindaço no Marmoset e te manda isso, e com screenshot, você fala, tá, mas a nossa engine não tem esse render, sabe? Eu não consigo replicar isso. Então, o vermelho que você tá usando é o vermelho que fica quando eu boto na minha engine, sabe? É uma coisa que eu tenho feito cada vez mais, é começar o mais rápido possível ter algo pra provar e testar no contexto do jogo, sabe? Isso envolve render, pipeline, gameplay, proporção, câmera, sabe? Tipo, efeito, é tudo já voltado. O efeito vai acontecer numa interface ou vai acontecer no mundo do jogo, sabe? É uma coisa que brilha num númerozinho ou brilha lá em cima de um item que tá disponível no universo do jogador pra ele pegar. Ele ilumina o resto da cena, por exemplo? Ele ilumina o resto da cena. O jogador interage com ele de alguma forma, sabe? Na tela ou no mundo, sabe? Essas coisas é que a gente vai tendo. Porque parece tão simples quanto você tem um item que tá, sei lá, fazendo uma luzinha lá. Mas isso envolve muita coisa, que é do tipo, o jogador clica, ele desaparece, ele aparece. Quando que vem esse efeito, ele fica pulsando, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que você começa sozinho e muito rápido você percebe que não tem nada a ver o que você fez. Você vai ter que fazer totalmente novo. Ou quando você coloca no jogo, aquilo perde completamente sentido, sabe? E você já tem que envolver outras pessoas no loop dizendo, cara, isso aqui não tá funcionando desse jeito. Como a gente achou que seria, talvez a solução é completamente diferente. E aí entra um pouco o que você me perguntou, né? Que é como que entra a minha parte com as outras equipes, assim. Eu percebo que, por fazer isso, eu sou um dos, né, os red flag callers, assim, sabe? Onde você chega rápido dizendo que tem um problema, porque a gente pensou que isso ia funcionar e isso não vai funcionar, sabe? Por isso o motivo. Então eu já consigo mostrar rápido pra pessoa algo que teoricamente deveria demorar semanas pra acontecer. Dá pra resolver às vezes em 15, 20 minutos, rapidão, já bota, blá blá, blá, você bloca e fala: é, isso aqui não vai funcionar por esse outro motivo, sabe? E uma coisa que eu gosto é por eu ter o meu background vindo de arte, o approach com soluções é diferente, né? Então, as pessoas às vezes vêm com ou o approach do tecnicamente, como resolvo isso, servidor, código, loading, gerenciamento de memória, e tem um designer que vem com puramente a experiência e não pensa exatamente como que é o feedback visual disso, sabe? Então, eu acho que eu consigo fazer a outra parte desse triângulo, dessa discussão, que é vir dizendo, ok, entendo a parte de programação, execução, que o memória e usabilidade é, né, de uso de recurso é essa, e o designer precisa dessa execução, mas o jogador, o feedback visual dele vai ser esse, sabe? Tipo, isso vai acontecer, isso vai ser apertado e ele vai acontecer isso. A gente precisa desses outros elementos pra poder traduzir isso com um gameplay, né? Se você tem um loot, se você mata um cara e ele dropa uma coisa pra você pegar, toda a sequência que vem pra identificar que aquele equipamento veio dele, cara, e aquilo tá esperando um input do jogador pra ser colhido, por exemplo, é uma série de efeitos até visuais e elementos visuais que dependem que todo mundo esteja de acordo, assim, sabe? Que vai funcionar, sabe? O programador tem que fazer isso acontecer no lugar certo, da forma certa, e spawnar um equipamento do jeito que precisa ser spawnado. O designer precisa ter controle sobre a loot table e as coisas que vão estar disponíveis pro jogador pegar, e como que ele randomiza isso ou controla. E a arte tem que dar os elementos que fazem toda essa historinha, né? Matou, cai o equipamento e eu pego pra mim, por exemplo. Então, eu acho que tem muito dessas coisas todas, assim, que vocês já discutiram, já apresentaram nas áreas de vocês. Não muda muito pra arte, assim, sabe? É, pelo menos não na minha experiência. Tem uma coisa curiosa, Igor. A gente sabe que videogame, computador, tem recurso infinito, né? Você pode botar qualquer asset do tamanho que você quer ali dentro, vai ficar bonito, né? No caso que você tava dando o exemplo do loot, né? Tipo, tem um budget de, sei lá, de personagem, geometria, efeito que tem que ter na tela. Você pode falar mais sobre, por exemplo, não vai ter recurso pra aquele fazer aquele efeito, sabe? Ou esse efeito tem que ser reduzido a qualidade dele drasticamente, sabe? Porque tem que ter muitos desses na tela, assim, sabe? Como é que você dá esse feedback, assim, pra um artista que, em geral, o que eles querem é mostrar a coisa mais linda do mundo pro jogador, mas, na verdade, eles têm que, na verdade, mostrar alguma coisa boa, tenha feedback, assim, sabe? Cara, é engraçado que eu tenho tido mais dificuldade em explicar isso, às vezes, até pra producer ou até game designer do que com os artistas, assim. Eu acho que pelo tamanho da minha equipe com quem eu trabalho, é uma equipe menor e mais experiente de arte, eles têm uma visão bem cautelosa, assim. E por ser mobile também, a equipe já tem essa coisa de ih, fudeu, sabe? Tipo, o tempo inteiro, sabe? Então é uma mentalidade que volta, assim. Mas às vezes a gente precisa explicar isso, que tipo, isso tem que ser expandível, sabe? Tudo que você quer, todas as decisões que você vai tomar com as features que você quer colocar no seu jogo, você tem que lembrar que elas, hoje elas é 1 e 2. Um dia vai ser 300. E você precisa considerar que isso vai estar disponível o tempo inteiro lá. Ou se não, como que eu faço que não fique disponível o tempo inteiro, mas que não fique chato, que pareça uma barreira invisível pro jogador, sabe? Uma limitação que o jogador sente que, opa, eles falharam aqui comigo, sabe? Eles prometeram algo e não estão entregando, sabe? Essa eu acho que é um balanço bem complicado, assim. Tem vários truques e formas de lidar com isso, né? Você reutilizar recurso o máximo possível sem que o jogador note que você tá reutilizando. É os carros do GTA, sabe? Que uma vez que dá uma spawn daquele pool de carros, aqueles carros começam a reaparecer com cores diferentes, sabe? É o tropeço do personagem que é usado pra fazer o load do cenário demorar um pouquinho pra poder daquele fôlego pro sistema carregar aquela parte do cenário que não foi carregada, fazer o personagem gastar um tempinho ali, olhando em volta ou tropeçando, fazendo algo que fosse interessante, mas que não necessariamente quebre a experiência do jogador, né? Explicar isso, eu acho que tem se tornado mais fácil conforme as engines têm ficado mais fáceis de produzir builds. Eu acho que antigamente que você tinha que fazer, by guessing, muita parte do trabalho, e uma semana depois você tinha a build, né? Você tinha uma build machine produzindo um projeto que demorava dias ou horas até pra produzir o resultado, e você tinha que meio que pré-produzir um monte de coisa, assumindo que vai, como vai acontecer as coisas, era mais difícil. Hoje em dia, que você, se você tem uma dúvida, você tecnicamente pode prototipar e ver se funciona ou não, tem ficado mais fácil esses argumentar com isso, assim, sabe? Eu imagino que em equipes maiores isso também é mais complicado. Tem mais pessoas que têm menos experiências com essas partes, tipo, um cara fez um jogo de ação, outro cara fez um jogo de corrida, mas essas as skills são muito diferentes quando você vai fazer um jogo de puzzle, né? Isso que você acabou de falar é o motivo pelo qual é tão difícil a gente contratar produtores, por exemplo, na série FIFA. Tem que ser pessoas que rapidamente consigam enxergar esse balanço que você tem que fazer quando você faz um jogo de futebol entre recursos que vão ser gastos, e recursos podem ser memória, processamento, pessoas, né, o número de dias que vai demorar para fazer as coisas, e o resultado, e achar o melhor custo-benefício de cada uma dessas coisas. Então, trazer um produtor para dentro do FIFA que tenha uma experiência muito grande, por exemplo, com um jogo de ação, mas que não demonstre que vai conseguir transpor isso pro futebol, pro simulação de esportes e o que é importante pro jogador que gosta desse tipo de jogo, o cara tem que saber fazer isso do dia 1, senão a gente vai perder muito tempo. Vai perder um tempo que a gente não tem quando você faz um jogo uma vez por ano. Então isso aí que você falou, da visão do produtor de tomar essas decisões com a base que é o artista, o programador, o designer que vai dar pra ele, que são os dados pra ele tomar aquela decisão, isso é muito importante. Você ter alguém que tenha experiência nisso pra tomar as melhores decisões a cada momento. Uma coisa também que eu achei engraçado passado que você tocou agora em contratação, é, tem como ter ficado complicado contratar pra mobile, sabe? A gente tá numa época onde hardware mobile é capaz de fazer muita coisa, sabe? Então, você já não tem aquele perfil que é, tipo, indie, o cara que acabou de sair da faculdade, que tinha de um tempo atrás, pra mobile, sabe? Que era satisfatório pra mobile. Hoje, se você quer ter uma equipe funcional de mobile, fazendo jogos da qualidade que a EA, a Bethesda, Gameloft e outras tantas têm produzido no nível que tem produzido, você tem que ter gente que é autossuficiente, sabe? Ele entende todo o pipeline, sabe? Não dá tempo de trazer um cara que é só character artist pra equipe de mobile e fazer ele ficar funcional no pipeline que mobile precisa, sabe? Que ele vai precisar fazer prop, vai precisar fazer cenário, vai precisar fazer background, vai precisar fazer um pouco de efeito, talvez. Talvez até um pouco de animação, sabe? Então, se ele tem... Parece uma besteira, mas ele vai ter que animar uma porta, sabe? A gente sabe a diferença, que é um cara que sabe animar, ele abrir uma porta, e um cara que tem que animar e abre uma porta, sabe? É completamente diferente visualmente, assim, o feeling que isso dá, sabe? E esse perfil tem ficado tão complicado porque a maioria das pessoas que tem a experiência que é necessária não estão no mercado mobile. Uhum. Então, a maioria das pessoas que tem o background nas costas que precisa pra poder produzir efeito, animação, modelo, textura, elas estão em AAA, sabe? E seduzir essa pessoa pra mobile é cada vez mais difícil, assim, sabe? E é o tipo de profissional que cada vez mais a gente vai precisar, assim, sabe? Sem dúvida. Pelo menos em algumas empresas, em alguns tipos de projetos, você vai precisar desse tipo de perfil. Por isso que eu falo, a gente insiste bastante, né? A pessoa ser multitask e aprender várias coisas. Cara, eu só vejo isso ficar ainda mais irrelevante, sabe? Uhum. A gente fala, o mercado no exterior tem muita especialização. Realmente, tem muita especialização, mas cada vez mais tem mais relevância esse cara que tem a capacidade de ir em outras áreas, assim, por causa disso, sabe? Uma porta que se abre, que ele fez a porta e ele é capaz de animar ela com uma qualidade legal, esse cara é um asset gigantesco pra qualquer equipe, sabe? Muito mais que aquele cara que é, tipo, ele faz personagens de ação, sabe? Esse cara vai ter trabalho, mas você precisa de um ou dois desses num estúdio grande. Você não vai precisar de 20 caras desses, mas você vai precisar de 20 caras que conseguem abrir portas e animam e fazem efeito e, sabe? Esse cara nunca vai ser demais, assim, sabe? A última pergunta pra você, Igor, porque eu realmente quero muito saber. Vou te dar dois extremos e queria que você me dissesse no seu dia a dia aonde você tá nesse meio. Um extremo é, o game designer diz pra você exatamente como é o asset que ele quer que seja feito. Quando o cara pegar o loot, vai dar um foguinho verde com a cadência de X segundos. Esse é um extremo. O outro extremo é, o designer chega pra você e fala, cara, quando pegar o loot, eu quero que se sinta foda, que o jogador se sinta bem pra caralho. Onde tá entre esses dois extremos a maior parte da interação que você tem? O quanto de liberdade você tem de fazer se sentir foda versus ter que fazer o foguinho verde com cadência X? Uma boa pergunta. Eu acho que não chega a ser nenhum dos dois extremos, assim, sabe? Sim. Raramente uma feature vem vazia, porque até parece que o cara não sabe o que quer. Se ele não botou tempo suficiente pra pensar como ele quer que o loot aconteça no jogo, é porque talvez não tá nem maduro na cabeça dele tudo, sabe? Então, dificilmente ele não pensou em outros elementos como designer, um bom designer. Vai ter pensado nos diferentes elementos que isso compõe essa feature pra fazer sentido na cabeça dele, sabe? Então, raramente ele vai chegar dizendo, eu preciso de uma loot table. E aí você vai falar, tá, mas como que vem todo o resto disso, sabe? Como que eu mato ou como que eu gero loot? Como que isso se apresenta, sabe? Normalmente ele já tem isso um pouco na cabeça. Raramente é um hardline, assim, sabe? Raramente vem do tipo, não, isso tem que ser desse jeito, sabe? Normalmente vem pré-cozido, mas vem pronto pra você dizer, ah, isso é bacana. E aí vem as perguntas, assim, sabe? Ah, mas isso? Quem gerou esse loot, sabe? Por que que esse loot tá lá? Como que isso vai ser interagido? Isso vai normalmente gerando outros contextos que são elementos interessantes na hora que você traz pra arte, assim, sabe? Vai chegar um tempo também, por exemplo, se o designer falou, ah, eu quero que o foguinho seja verde, mas pra ti, tu sabe que visualmente verde significa outra coisa no jogo. Daí tu pode dizer, não, verde não vai combinar, porque senão o cara vai achar que é life, porque life no jogo é verde. Isso tipo de coisa é bem comum mesmo, porque às vezes a pessoa tem a impressão que, por exemplo, aquele momento precisa de um rewarding, sabe? Então, às vezes tem um momento que a pessoa pensa, não, eu quero que isso aqui tenha um reward, sabe? Eu quero que, sei lá, toda vez que eu acerto a bala num inimigo, eu quero ter uma representação de que, uau, que massa, sabe? O problema às vezes é, por exemplo, o player acerta um inimigo, ele ganha um reward. Se você tem um NPC do teu lado e ele acerta o tiro, isso também mostra, sabe? Ou como é que você começa a diluir isso, assim? Ou às vezes é só um sangue que precisa sair do inimigo, sabe? E já é o suficiente, sabe? Você não precisa de estrelinhas e fogos artifícios pra mostrar um exemplo como esse, sabe? E às vezes o cara acha que precisa disso, sabe? Do tipo, desses elementos pra poder compor isso. Às vezes é só um número de dano que sobe na cabeça do cara, sabe? Porque é o que você tem pra mostrar, sabe? E é onde você tem the best bang for your money, sabe? É onde você tem o melhor investimento, custo-benefício, sabe? Porque às vezes pode não ser a coisa mais bonita do mundo, mas é o que o jogador precisa, sabe? Porque a gente não quer o jogo fazer... Bem, eu pessoalmente não quero fazer o jogo mais bonito do mundo. Eu quero fazer o jogo mais massa do mundo, seja lá o que isso custe, sabe? E às vezes isso vem com trocar uma fogo de artifício por botar um número na tela, sabe? Às vezes vem as contrapropostas mesmo de, ah, o verde não funciona, porque a gente já tem verde como um poison, sabe? Ele vai aparecer que o cara tá sendo envenenado nessa hora. Então a gente não quer usar verde pra isso, a gente quer talvez nem mostrar que isso aconteça, porque, como por exemplo em Diablo, que dropa loot pra caramba, assim, sabe? Imagina que que você fizesse um big deal de pegar esse loot, porque você já faz quando cai, e aí você faz quando pega também, sabe? Então, tipo, vira, tipo, já tem os efeitos especiais, já tem inimigo jogando efeito pra tudo que é lado, sabe? Então, você tem que saber onde você investe nessas coisas e onde você quer trazer o maior custo-benefício. Até que negócio também, se tudo é especial, nada é especial. Nada é especial, exatamente, sabe? Então, a gente tá falando de rewarding agora, e isso é um bom exemplo, assim, sabe? Tipo, às vezes você quer gerar contraste, né? Você quer que tenha momentos altos e baixos nessas sequências, e você não quer que seja só tudo... Parece que você quer que seja, tipo, tudo super massa pra caramba o tempo inteiro, mas às vezes não é isso que faz o jogo ser massa pra caramba o tempo inteiro, sabe? Às vezes é umas coisas mais baixas pra outras coisas se destacarem, assim. Excelente. E agora, você não vai fugir de viagem. Então ficamos por aqui hoje, né? Fechou aí. Quem realmente faz alguma coisa já falou, né? Quem trabalha de verdade já deu o seu parecer. Ah, mas então... você como pidão oficial, você pode ser o senhor reprodutor. É, rapaz, isso aí que eu faço. Eu só mando nos outros. O Giliade que a gente pergunta, e aí, Giliade, o seu dia a dia é muito diferente disso que o Guru e o Rafa compartilharam? Excelente pergunta, Fernando Seco. Obrigado pela oportunidade de poder responder. É, eu anotei algumas coisas aqui, porque eu vou falar mais do produtor do que do game designer, até pra dar um contraste com boa parte do que o Rafa falou, mas como ele disse, são dois papéis que são exercitados pela mesma pessoa aqui na EA, e tem um motivo bom pra isso que eu vou também falar um pouquinho sobre, mas eu acho que o papel maior do produtor é ser a amálgama de tudo isso que a gente falou, e multiplicado por 20, porque tem 20 diferentes threads acontecendo durante o desenvolvimento do jogo, 20 features, tem o time que tá fazendo os efeitos especiais de loot, enquanto um outro time tá fazendo o combate que vai matar os inimigos, que vai gerar o loot, e tem o time que tá fazendo o sistema de ter armas para exercer combate sobre os inimigos, etc, etc. E não necessariamente, dependendo da sua, do seu grau de influência no jogo, o programador Fernando Seco tá sabendo o que tá acontecendo lá no outro time. E desenvolver jogos e você ter uma experiência de jogo é algo que você precisa fazer todas essas partes do jogo conversarem e ter uma certa harmonia. Então é como o Igor falou, se tem um artista totalmente diferente do Igor fazendo os efeitos de dar tiro e o Igor tá fazendo de pegar loot, o que que garante que essas duas coisas não vão conflitar, entendeu? Uma parte grande do que garante é o papel do produtor de tá tendo essa visão macro do que tá acontecendo. Então é muito esse papel de dono do produto mesmo, mas produto como um todo e não tanto das features em separado. E isso aí é parte gigantesca do trabalho que eu faço e a gente tem um time de produtores para as diferentes áreas ou features do FIFA que tem que tá conversando muito, o tempo todo, sabe? Várias vezes por semana fazendo um sync pra poder garantir essas coisas que eu acabei de falar. O papel do produtor, ele muda muito também, dependendo da fase do projeto. Na pré-produção, o dia-a-dia é um que é completamente diferente de durante a produção, que é muito diferente do finally. Então, na pré-produção, você tá justamente definindo seu escopo, descobrindo o que você quer fazer. É uma fase importantíssima pro produtor, porque dali vai sair o plano do projeto e vai sair a primeira ideia de por que esse jogo é especial e as pessoas vão sair das suas casas e pagar $60 na loja por ele. Então é a hora onde você coloca as ideias no papel, você destrincha elas e, mais importante do que tudo isso, você define quais vale a pena investir e quais não vale. Esse é um papel importantíssimo do produtor, que é estar sempre com o dedo ali no custo-benefício de cada coisa que é feita. Ainda mais num ambiente como a EA Sports, como o FIFA, onde você faz um jogo por ano e tem muito um espaço muito pequeno para errar, né? Então investir numa feature que vai se provar lá na frente, que não tem o impacto que a gente gostaria ou descobrir que ela é impossível de fazer de um jeito que cause esse impacto, significa que você jogou esse tempo fora e não tem a chance de substituir essa feature com outra. Você já fez pré-produção e produção, e aí você tá na hora de finalizar e lançar o jogo. Então a gente não tem essa opção. Então nossa pré-produção, ela é muito selvagem nesse sentido. Savage, como a gente fala em inglês, que não traduz muito bem. Mas é o fato de você ser muito agressivo brutal, no né? que você corta e no que você mantém. E essa é uma característica. E ter produtores com experiência, ter passado por isso algumas vezes, pra já saber, cara, nem perguntar pro programador quanto tempo leva algo que já sabe que vai ser proibitivo pro impacto impacto que vai ter no jogo, sabe? Isso aí é uma habilidade muito valiosa nessa hora. Durante a produção, então você já tem uma ideia melhor das features, já tem uma ideia do que vai ser o jogo. Aí isso parece bastante com muito do que a gente discutiu aqui. Entrar nos detalhes, detalhar as features. Muitas vezes você senta com os programadores e define ali na hora os requisitos para que algo que vai ser feito. Muitas vezes o produtor, ele tá overseeing, né? Ele tá supervisionando vários desses silos onde features estão sendo feitas. Então, uma decisão que o designer sentou com o programador e tomou, precisa agora ser comunicada pro produtor e o produtor tem que saber o que que isso impacta. Ah, ao invés de usar foguinho, vamos usar números para demonstrar algo. Pô, será que isso aí impacta o cara que tá definindo uso de texturas? Fontes? Se esse efeito vai ser feito através de números, faz sentido um outro efeito que esse cara nem sabe que existe no jogo ainda também não ser feito através de números para manter essa consistência? Esse é o papel do produtor, que durante a produção, decisões vão sendo tomadas, o jogo vai mudando, coisa natural que acontece, e ele vai mantendo uma coesão. O grande desafio da minha profissão hoje, ele é coordenar essas partes para que no final saia um jogo divertido e não uma coleção de features. Então essa é a parte mais difícil. Você separou o seu time em grupos que vão fazer features, e alguém precisa garantir que no final saia uma experiência que é maior do que só essas features isoladas. E muitas vezes isso significa desagradar pessoas. É falar que, ah, essa feature que você tá fazendo, a gente vai investir menos nela, mais nessa outra, porque a experiência do usuário pede isso. Sabe, vou tirar programadores que estavam trabalhando em game modes pra fazer gameplay, porque tem uma necessidade de reagir a algo que apareceu dessas decisões que a gente tomou, entendeu? E isso é um trabalho difícil de você gerenciar, ainda mais quando o time é grande, da forma como é o FIFA, e não é um produtor que faz isso. Claro, tem um lead producer, né, que a gente chama de line producer, que vai, no final das contas, tomar essas decisões mais macro, mas ele, por não estar junto de cada time, ele depende dos produtores de cada área pra dar a ele os dados que ele precisa. É, dá um exemplo concreto. Desse ano, FIFA 18, chegou um momento já depois da produção, no finaling, em que career mode, usando cinemática, estava com problemas. A gente tinha mais escopo, mais bugs, mais tudo do que a gente tinha tempo de consertar. E aí foi tomada uma decisão nesse nível executivo de que vamos tirar gente de journey, de story mode, que poderia estar dando mais polimento pra mais cenas lá, mas o journey estava numa posição boa e o career mode não estava numa posição muito boa. Vamos tirar gente de lá pra resolver o problema do career mode. E isso é uma decisão que, ah, impactou o journey. O jogador, o usuário no final não vai perceber, mas impactou. Teria outras coisas que poderiam ter sido melhores ali. Mas, pra salvar o career mode e sabendo que o impacto, o journey é um modo que já apareceu ano passado. Esse é o segundo versão. E cinemáticas no career mode é uma novidade. É algo que vai ser chamado a atenção por todos os jogadores que jogam esse modo. Então essa decisão foi tomada dessa maneira. Como essa decisão, acontecem várias. E é o papel do produtor tá sempre garantindo que no final sai jogo, sabe? Sabe, uma experiência importante, interessante de jogo. É, tem várias outras coisas que eu notei que nem dá tempo de falar, como dependências, né? O produtor, ele vai trabalhar muito essa coisa de manter todos os times ocupados. Então, se nessa sprint eu queria fazer aim assist, mas ela tem uma dependência com um asset de arte que só vai chegar daqui 2 semanas. Então, o que que o Fernando Seco vai fazer durante esse tempo, já que ele não pode fazer aim assist? O produtor tá envolvido diretamente nisso. Porque se deixar pro gerente de projeto, todas as tarefas pra ele são iguais, entre aspas, tem a mesma importância. Então ele vai pegar o que que cabe no schedule, sabe? E muitas vezes não faz o menor sentido a ordem em que você vai fazer as coisas se não tiver um produtor que sabe do que o jogo é feito, sabe como funciona e diz, não, vamos fazer essa primeiro e essa outra depois, por quaisquer motivos que seja, que o produtor é que sabe, o gerente de projeto não sabe. Então, esse é um outro papel importantíssimo. E, cara, o fato de ser o produtor e designer na mesma figura aqui na EA economiza muito nessa conversa, porque o mesmo cara, igual exatamente o que o Rafa falou, o cara que mais sabe como a feature funciona é o cara que tá tomando essas decisões. Tá dizendo a ordem que vai ser feito, quem vai fazer quando, mapeando essas dependências e mantendo um jogo coeso no final. Ter duas pessoas diferentes fazendo isso acontece em vários outros estúdios, mas eu acho que requer aí um grau de comunicação e de sintonia entre designer e produtor gigantesco. E quando você não se pode dar o luxo de ter isso, eu acho que aí a próxima melhor opção que você tem é sobrecarregar um cara, uma posição com as duas coisas ao mesmo tempo, que é algo que a gente decide fazer aqui pro bem ou pro mal. Pra mim, eu acho que o benefício é maior. É, Rafa e eu, vocês podem ver aí quanto a gente trabalha, às vezes, extra, porque é difícil você manter esses dois interesses sempre em dia, mas ainda acho que é a melhor abordagem que a EA consegue tomar no momento, dado todo o resto. É, inclusive, esse conhecimento de uma parte específica do jogo é tão dependente de ti, que tu tem que fazer coisas que não seria tu que faz, sabe? Que tem, talvez, outros departamentos que fazem, sabe? Por exemplo, é muito mais rápido pra mim fazer a triagem de todos os bugs relacionados àquela feature, porque eu sei o que cada bug é, quem faz, o quanto importante é, qual vai ser um passo impacto no jogo, porque eu sei aquela feature de trás pra frente, o, sabe? O Rafa, o que é triagem, Rafa? Eu não entendo. Como assim não conserta todos os bugs do jogo, Rafa? Quando uma feature está aberta para teste, né, o QA vai testar aquela feature, vai reportar tudo que está errado no jogo, né, eles vão comparar com o test plan, que é feito baseado naquela user story que eu falei antes, eles vão botar todos os bugs lá, né, e tem bug que, realmente é um bug, porra, crash, tem que ser corrigido imediatamente, ou, pô, é um bug, mas, a gente resolve depois, ou, a gente sabe que é um bug, mas dá para shipar, dá para mandar o jogo, porque pouquíssimos jogadores vão ver, ou porque é um bug só para quem sabe do que tá procurando, ou até coisa, não, isso não é um bug, o design é assim mesmo e é assim que é pra funcionar mesmo. Ou é um bug, na pior das hipóteses a pessoa vai rir. É, sabe? Então, é fazer essa triagem, que é olhar isso e decidir o que é bug, o que não é, qual é a importância, quem faz, qual o departamento que faz, sabe? Isso é parte do processo, todo dia faz isso. E tem uma equipe multidisciplinar que faz isso todos os dias. Mas tem coisa que o conhecimento é tão, assim, dependente daquela pessoa que aquela pessoa simplesmente é a melhor pessoa pra tomar aquela decisão. Então, é uma pessoa que faz, normalmente é um produtor que olha pra aquela lista de bug, diz aquele bug firewall, aquela isso não é bug, ou às vezes tem que escalar, né, que é dizer, por exemplo, que eu na minha capacidade de produtor, acho que isso não é um bug, mas quem vai tomar a decisão é o line producer, é o cara que manda no produto inteiro. Bom, Rafa, e o que acontece quando o QA fica dizendo que uma feature é mais um bug? O que você faz? E como é que é a discussão aí? Bota as designed. E manda o bug pra frente. E se eles voltam? Dizendo, não, isso é um bug por percepção de jogador que isso não tá bom. Não, mas... como feature. Isso depende, sabe? Tipo, tem coisas que eu vou precisar saber, sabe? Por que que tu tá dizendo isso, sabe? Isso é confuso pra ti? Tu como jogador tu não entendeu? Porque daí isso já é outro problema. Ou se é bugado mesmo. Ou se é porque funciona do jeito A numa parte do jogo. Isso aqui o jogador acha que é a mesma coisa. Então um bug, sabe? Esse tipo de coisa, às vezes, sim. Às vezes, eu não tinha percebido mesmo e, pô, o QA tá realmente fazendo o trabalho deles de garantir essa qualidade. E a gente vai achar uma solução pra isso. E às vezes, não. Às vezes, ele acha que tem que ser assim, mas, pô, muita gente pode achar bastante coisa. E quando o QA, ao invés de reportar o problema, reporta a solução. Ele escreve como deveria ser e não o problema. Daí, normalmente eu respondo, em que parte da documentação tá dizendo que é assim que tem que funcionar? Eu tava falando pro Rafa que a gente pendura na parede aqui os cartazes com os melhores bugs do ano, né? Melhores, né? Aí teve um que ficou muito famoso já há muito tempo, né? O cara botou no bug a foto do CD do jogo, virado de costas, né? E o bug dizia: quando o CD é arranhado da forma que está na foto, o jogo trava na tela de título. Esse era o bug. Conserta aí, Seco. Pô, é bem true. Aí, esse cara é bem true, velho. Só pra ter certeza, eu arranhei em diferentes possibilidades o disco e descobri que só estraga desse jeito. Imagina a mesa do cara com o disco arranhado, assim, né? Discos arranhados de várias formas. Plaquinha escrito, laboratório de pesquisa. Aí ele, pra garantir, ele faz de novo no mesmo lugar, só pra garantir que... Sim, claro. Reproduction rate 100%. 4 de 5 reproduzido. Profundidade 1 milímetro. Profundidade 2 milímetros. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aí e mais um episódio do PodQuest, é claro. Vocês participaram do Pod Quiz Musical da semana passada, a gente vai tocar novamente a musiquinha que apareceu no episódio passado. Zabuzeta, manda pra gente ouvir. Isso aí ficou até bem fácil, apesar de só 5 ouvintes terem acertado. É a música de God of War, primeiro jogo. Uma das fases lá no começo, onde você tá lutando em Atenas, se não me engano. E é um tema bastante fácil de reconhecer. E quem reconheceu o primeiro campeão do PodQuiz essa semana foi o Vitor Neves. Falou lá, PodQuiz, primeiro God of War. Além dele, o Rafael Kennedy, a Gabriela Jorge, o Alan Malavasi e o Christian Andrade. Esses foram os ouvintes que acertaram o PodQuiz God of War. Então, essa semana, mais um PodQuiz. Quiz musical pra vocês, preparado aqui pela nossa equipe. O Zabuzeta vai mandar pra gente aí musiquinha do novo Pod Quiz Musical. Manda aí. Quem acha que sabe que musiquinha é essa que o nosso staff preparou pra vocês no episódio de hoje, é só mandar um tweet pro @podcastbr no Twitter, ou ainda um comentário lá no episódio 219 no podcast.com.br ou no youtube.com/podcastbr. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do episódio 219. Ó, o produtor já tá dizendo aqui pra gente fechar, que já tá. O tempo já passou. Então... Nosso diretor tá mandando cortar. É, o diretor mandou cortar, que o Igor passou muito tempo falando ali de negócio de loot e tal. Agora a gente acabou. É, acabou. O Igor. É. O episódio tem 2 horas, é culpa do Igor. Alguém tem que levar a culpa, Igor. Desculpa, Igor, você é o mais novo, cara. Mas então, cara, foi isso. Espero que vocês tenham aguentado esse episódio inteiro aí, esse tempo todo que a gente passou falando. Não, mas na verdade eu acho que foi bem útil. Não sei se o Elcio lá, o nosso ouvinte que mandou o e-mail, esperava esse tipo de resposta da pergunta dele, mas eu acho que foi bem interessante. Eu aprendi bastante conhecendo mais um pouco do dia a dia de vocês. Espero também que a galera que esteja ouvindo aprecie isso e dê o seu feedback aí pra gente de o que vocês acharam. Comentem do seu dia a dia, caso vocês tenham a oportunidade de trabalhar na indústria de jogos, o que é parecido ou diferente do que a gente comentou aqui. Mandem mais perguntas, mandem mais e-mails, a gente tá sempre querendo interagir com a comunidade. E ajuda a gente lá no Patreon também, hein? patreon.com/podcast, onde você pode fazer mais do que só fazer perguntas, mas também contribuir. Ou, cara, se não pode contribuir, se não pode dar uma graninha aí por mês pra ajudar a gente a fazer esse conteúdo. Uma graninha é foda. Graninha. Dá uma graninha aí. Eu tenho trocado aí. Não é. Você que não pode fazer isso, pelo menos divulgue o nosso trabalho pros seus amigos. Conta pra eles, ó, tem, cara, desenvolvedores de games da indústria internacional que falam em português no podcast. E se você quiser realmente interagir com esse pessoal, é lá no podcast que você vai conseguir. Mas por essa semana a gente fica por aqui. Igor de Castilho, obrigado, cara, pelo seu insight e até semana que vem. Vambora. Fernando Seco, onda de calor ataca Montreal. O que que Fernando Seco vai fazer no resto do domingão dele? Vou deitar lá fora e me depilar no sol. Sem poder transpirar, vai ficar beleza isso aí, vai ficar melado. E você, Rafael Kunen, o que que vai fazer no resto desse domingo? Ver se vou jogar um Divinity e um Fifinha, né? É, né? Eu também vou. Fifinha com certeza, Divinity talvez. Vamos ver qual vai ser o horário aí, que vai ser combinado. Mas, gente, fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem com mais um PodQuest. Tchau. E se o guardião dizer que é um bug, o que se faz? Guardião, membro lendário dos fóruns de Taekwondo. Vai que ele é ouvinte do podcast hoje, né? Não, ele vai entender a piada. Ele não tá muito ocupado reclamando nos fóruns, não, pra ouvir a gente? Vai saber. Pô, tem um lugar em São Francisco que eu adoro, cara. Todos os pratos são com alho. Então tem purê de alho. Caralho. Já dá pra ver por que eu gosto. Pô, eu ia só vindo assim, ó. Eu vim galopando assim, ó, tudo. Já entendeu por que eu gosto de lá.